242, chamo Centro Recife, ano 2685, alterna 12545. Ok, 2685, 12545, ano 642. Obrigado, tenha um bom dia. Tá 3597, contato radar, SAP manteve 380, saída Argo. 380 Argo, tá 3597. Saco do céu já foi autorizado com uma condicional. Está autorizado por 03, chama quando tá. Peraí, não entendi. Você pode explicar? Não entendi essa condicional aqui nesse negócio. Quando o tráfego da TAM estava sua retaguarda, eu paguei uma condicional para o céu que assim que ele iniciasse o taco, estava autorizado o seu push. Ah, tá. Então agora está autorizado, né? O trânsito já está funcionando. Afirmativo. Dia mais direto ao meu prossiga. Sim, está autorizado o voo local a 510. Você vai decolar o meu site prosseguindo via litoral sul. Acena 01 no meu 5 me transponder. 120 decimal é a frequência do controle. O site no 5, chama o Centro Recife, chama 260, alterna 1288. 1260, 1288. Pode ir. Ok, a gente já pediu pra corrigir, obrigado, tá? Dia Bravo de Luiz, profile com as suas intenções, por gentileza. Até me escuta agora da cópia, por gentileza. Salvador, gol 1897, 140 a bordo, 3 horas e 15, alterna Brasília. Segue em alta, ponto de espera 118,6, altimetro marca 16,10 no meia. É um bom voo, gol 1897. Em alta, ponto de espera 18,6, um bom voo, bom trabalho a todos aí. Bom dia, Azul 4208, passo a Juliette, cruzando 200 para 950, transfere. Azul 4208, acendo a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada a Mari. Identificou 050, Azul 4208. contato, gol 1897. 897, a linha decola, cabeceira 10, vento, calmo. A linha decola no zero, gol 1897. T5 no 7, chamo centro Recife, 1260, eterna 1288. 260, 288, 35 no 7. Na escuta? Só corrigindo, é só por gentileza 0156 no transponder. Firma. Luiz, fracionamento TAC 108.6.016 altímetro, cotejamento correto. Até a próxima. Romeu, Mike Serra Golf, controle. Você escuta, nivelado no 80, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, informe o ponto de cancelamento. 170 milhas de Salvador na radial 290. Caso contrário, pode cancelar um pouco antes com o jogo com centro ou com a rádio lençóis. Gente. Isso, tem bom voo, até a próxima, Tripe. Martinho de Alfa, 2186, muito obrigado, bom trabalho, bom dia também. 410-5410, chame agora o controle, 1208, tem um ótimo voo. 208, bom dia, obrigado. Rodrigo, 1897, bom dia, decolou na sua escuta. Gol 1897, acione 5410. Acionado já. Gol 1897, contato radar, sabe na 360, saída da EL. 897. Autorizado, táxi, até a intersecção da Bata, chame lá para decolagem. Livre decolagem, vento 290 graus, com 029. Iniciando da 17, Romeu. Torre Trip 5594, bom dia, Monte Carlo. Confio? Trip 5594. 5 ou na 4, pode ficar a prova. Linda cola, trip, vento 290 graus com 02 nós. Linda cola, 5590. Mike Juliette Romeu, fora do solo 01, chame controle no 208, tem um ótimo voo. No 2080, grato, até o regresso. Bom dia, o papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 17 na sua escuta. Mike Juliette Romeu ainda está na minha frequência, controle no 208. Ah, desculpa senhora, foi um probleminha aqui. Sem problema. Controle, muito bom dia, o papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 17 na sua escuta. Mike Juliette Romeu, mantenha as condições visuais 500 pés, QNH 120 no meio, litoral sul. 500 pés e condições visuais. É 10 no meia, Mike já te roubou. Interna 1288. Agora vai ser isso, 210288. Grato, muito bom dia de trabalho. Controle 4208. Prossiga. Só pra. Nós vamos executar o WISC da 10 do plano Serravita 366 da presente 408. Corrigindo, tá ingresso. C20 do final 8, vai trocar esse controle. 360 pro caminhão. Você fala de 10 pra ela, 4. Muito bom dia. 55 no 4, contato radar, sabe, mantém 190, saída da PUCA. 190, saída da PUCA. And American 980 request clearance to Recife. American 980 to Recife at level 390, are you ready for copy? American 980, we're ready to copy. Clear to Recife at level 390, runway 10, book of departure, Aracaju transition, after departure turn left, via upper west 58. It's Calc 5432 and frequency approach 120.8. Okay, American 980. It's after the post we climbed to 390 off of runway 10. The Puka departure, Azuka transition after departure, turn left to join upper Whiskey 56, squat 5432, departures 120.8. Turn left. For departure, Aracaju transition, Alfa Romeo uniform transition. 5-1, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1, 3-3-2-5. Controle o papapá, Mantilete 1, eu passo através do parque de São Sul, autorizado sobre o voo IAPI. So, uniform transition in its upper Whiskey 5-8 on the departure. It's still to come for pushback and setup. Right. Romeo autorizado. Autorizado, Romeo. 4208, resposta externa, baixada e travador. Resposta externa, baixada e travado, 4208. Já baixou e travou, 4208. Externos 14208. 4208, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento 330 graus, 02 nós. Eu pouso na 10, 14208. E mantém Bravo Kilo Whisky. Decolagem Bravo Kilo Whisky, vento 320 graus, 02 nós. Quatro, dois, zero, oito, solo 10, direito no 219. Direito 219, 4208. Só passar a boca, cruzando o 80, com possibilidade de voarmos direto Aracaju? Autorizado. Autorizado Aracaju, obrigado. Salvador, bom dia, 4208, livrou, canal Alfa para o táxi. 4208, prossegue de Alfa, chamando seu Juliette. Chamando seu Juliette, prossegue de Alfa, 4208. Acho que Luiz, que decola 01, no curva à esquerda, reposta interno do cruzamento do campo. Luiz, agora com o controle 1208. 1208, só mais fácil. Papa Tango Bravo, que Luiz, que mantém as condições usuais, o número pés, corredor forte, QNH 10, 16. Autorizado, bravo, que Luiz. Patango Bravo, que Luiz, que quando preciso, é autorizado voar direto a Alagoinhas, evitando a área proibida de Camaçari. Lulu Alfa Índia, desce para 1.500 pés, ajuste 1.0 no meio. Bom, 1.500 pés, papapá, Lulu Alfa Índia. 208. Sete, o portão da terra está ali. Autorizado, puxa o estacionamento e chama a TAC, 3153. Cinco no quatro, chama Recife 12685, alterna 12545. Para o trip 55 no quatro. Trip 55 no quatro, chama Recife 12685, alterna 12545. Motivo 12685, 12545, trip 55 no 4. papapapá, Mike Leste, amanhã mantendo o Avenir na vertical da paralela. Gente. Acerta o seu sapato, por gentileza, tá? Tá. Segue via Pátio Índio Alfa, ponto de espera 118.6.016 na última. Tá. Autorizado, Bravo, Tulisk.